Foram lançados na Apple Store e no Google Play, lojas virtuais da Apple e do Google, os aplicativos do Ministério Público de Minas Gerais para dispositivos móveis. Assim, o cidadão poderá instalar os aplicativos diretamente nas lojas online. A plataforma permite o acesso aos serviços do Ministério Público por meio de interface simples. Os aplicativos contam com funcionalidades como consulta a processos e procedimentos. Por meio deles, a população pode ainda fazer denúncias e acessar as publicações do MP, como jornais, cartilhas e revistas da instituição, os perfis do MP nas redes sociais e informações do Portal da Transparência e do Diário Oficial. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.